Fecheiro 62. Feliz Natal, disse Brianna suavemente por trás dele. Veio pôr-se ao seu lado, passando-lhe a mão pelo braço. Obrigado. Meu Deus, Bri, tu és boa nisto. Ela era mesmo. Ele inclinou-se e beijou-a com força, sentindo necessidade de fazer alguma coisa para amenizar a sensação de angústia que assombrava o papel que tinha na mão. Vê o outro. Ela afastou-se um pouco dele, ainda a segurar-lhe o braço, e fez um sinal com a cabeça a indicar o lavatório. Ele não percebera que eram dois. O outro desenho estivera atrás do primeiro. Ela era muito boa, o suficiente para lhe gelar o sangue no coração. O segundo desenho também era a carvão. Os mesmos traços austeros, negros, brancos e cinzas. No primeiro, ela vira a vida selvagem no céu e registou-a. Ansiedade e coragem, esforço suportado na fé, no meio do vazio do ar e da tempestade. Neste, ela vira a imobilidade. Era um ganso morto, pendurado pelos pés, as asas semiabertas. O pescoço flácido e o bico semiaberto, como se mesmo na morte ele procurasse o vôo e o grasnido barulhento da companhia dos seus companheiros. As linhas eram graciosas, os pormenores das penas, do bico, dos olhos vazios eram primorosos. Ele nunca vira nada tão bonito, nem tão desolador em toda a sua vida. Desenhei ontem à noite, disse ela baixinho. Já todos tinham ido para a cama, mas eu não conseguia dormir. Ela pegara num castiçal e vagueara pela casa, apinhada de estranhos, desassossegada, saindo finalmente, apesar do frio, à procura de solidão, se não paz, na escuridão gelada das construções anexas. Na cabana de defumação, à luz das brasas, ficou impressionada com a beleza dos gansos pendurados, a plumagem limpa, preta e branca, destacando-se em contraste com a parede escura de fuligem. Verifiquei se o Jamie estava profundamente adormecido, depois levei a minha caixa de material para lá e desenhei, até os meus dedos ficarem demasiado gelados para segurar no carvão. Este foi o melhor. Indicou o desenho com um movimento da cabeça, os olhos distantes. Pela primeira vez, ele viu as sombras azuis no rosto dela e imaginou-a à luz da vela, tarde na noite e completamente sozinha, a desenhar gansos mortos. Roger tê-la-ia tomado nos braços naquele momento, mas ela virou-se encaminhando-se para a janela, cujas persianas tinham começado a bater. O degelo diminuíra, para ser seguido por um vento glacial que arrancava as últimas folhas secas das árvores e lançava bolotas e ouriços de castanhas pelo ar, martelando no telhado como uma descarga de chumbinhos. Seguiu-a, passou por ela para fechar as persianas e prendê-las contra o vento inclemente. O pá contou-me histórias. Enquanto eu estava à espera que o Jamie nascesse, eu não estava a prestar muita atenção. O canto da sua boca torceu-se com ironia. Mas ficaram gravados em mim uns bocadinhos das histórias. Ela virou-se e recostou-se contra as persianas, as mãos agarradas ao peitoril nas suas costas. Disse-me que quando um caçador mata um ganso cinzento, deve esperar junto ao corpo, porque eles só têm um parceiro para toda a vida. E se tu matas apenas um, o outro vai lamentar a perda até ele próprio morrer. Então deves esperar. E quando o parceiro chegar, deves matá-lo também. Os seus olhos fitavam os dele, sombrios. Mas as chamas das velas acendiam lampejos de azul nas suas profundezas. O que eu fiquei a pensar foi: seriam todos os gansos assim? Ou seriam só os gansos cinzentos? Ela indicou os desenhos com a cabeça. Ele tocou-lhe e pigarreou. Queria confortá-la, mas não ao preço de uma mentira fácil. Talvez, mas não tenho a certeza. Então, estás preocupada com os parceiros dos gansos que mataste? Os lábios macios e pálidos comprimiram-se, depois relaxaram. Preocupada, não. Apenas não consegui deixar de pensar nisso depois, sobre eles a voar sozinhos. Tu estavas longe. E eu não pude deixar de pensar. Quero dizer, eu sabia que estavas bem, desta vez. Mas da próxima vez podes não voltar. Bem, não importa, é a estupidez minha. Não te preocupes com isso. Levantou-se e teria passado por ele para atravessar o quarto. Mas ele enlaçou-a e reteve-a, abraçando-a junto a si, de maneira que ela não pudesse ver-lhe o rosto. Sabia que ela não precisava realmente dele, nem para pôr um campo a forragem, nem para arar, nem para caçar para si. Se necessário, ela própria faria isso tudo. Ou encontraria outro homem. No entanto, os gansos selvagens disseram-lhe que ela precisava dele, que choraria a sua perda se acontecesse, talvez para sempre. No seu atual estado de espírito tão vulnerável, saber isto parecia uma grande dádiva. Gansos, disse ele finalmente com a voz abafada no cabelo dela. Os meus vizinhos criavam gansos quando eu era pequeno, grandes e brancos, eram seis. Andavam em bando a grasnar com o bico empinado. Aterrorizavam os cães, as crianças e as pessoas que passavam na rua. Eles aterrorizavam-te? O seu hálito fez-lhe cócegas na clavícula. Sim, sempre. Quando brincávamos na rua, eles vinham a correr, a grasnar, bicavam-nos e batiam-nos com as asas. Quando eu queria ir para o quintal, brincar com algum amigo, a senhora Graham tinha de ir também, para espantar os marodos para o quintal deles com uma vassoura. Uma manhã o leiteiro apareceu quando eles estavam no jardim da frente da casa deles. Atacaram-no e o leiteiro saiu disparado para a sua carroça. Os cavalos assustaram-se com aquela algazarra e pisaram dois dos gansos, deixando-os mais achatados do que panquecas. Os miúdos que estavam na rua ficaram empolgados. Ela ria-se no seu ombro, um pouco chocada, mas achando graça. E o que aconteceu depois? A senhora Graham pegou neles e depenou-os. E nós comemos empada de ganso a semana inteira, disse ele sem rodeios. Endireitou-se e sorriu-lhe. Ela estava corada e animada. Isto é o que eu sei sobre gansos. São umas grandes pestinhas, mas saborosos. Roger virou-se e agarrou no casaco manchado de lama que estava no chão. Muito bem. Deixa-me ajudar o teu pai com o serviço e depois quero ver como é que ensinaste o meu filho a gatinhar. Capítulo 34. Amuletos. Toquei na superfície branca e brilhante com a ponta do dedo. Depois esfreguei os dedos uns nos outros, prazenteiramente. Não há absolutamente nada mais gorduroso do que gordura de ganso, disse eu com aprovação. Limpei os dedos ao avental e peguei numa colher grande. Nada melhor para uma boa massa de empada, concordou a senhora Bug. Ela estava em bicos de pés a observar com inveja, enquanto eu dividia a macia gordura branca, passando-a da panela para duas grandes jarras de cerâmica, uma para a cozinha, outra para o consultório. Vamos ter uma boa empada de carne de veado para o Rogmané, disse ela, semicerrando os olhos, enquanto imaginava as perspectivas para o ano novo. Há guise, bucho de miúdos de carneiro com especiarias, com Cullen Skink, sopa escocesa de peixe e batatas, e um pouco de corn crowdy, papas de farinha de milho, e uma enorme tarte de passas com compota e creme azedo para sobremesa. Fantástico, murmurei. Os meus planos imediatos para a gordura de ganso envolviam uma pomada de salsa parrilha selvagem e doce amarga para queimaduras e abrasões, um unguento mentolado para narizes entupidos e peitos congestionados, e algo calmante e agradavelmente perfumado para assaduras de fraldas. Talvez uma infusão de lavanda, com sumo de folhas de não me toques esmagados. Olhei para baixo à procura de Jamie. Ele aprendera a gatinhar há apenas alguns dias, mas já era capaz de uma velocidade extraordinária, em especial quando ninguém estava a olhar. Mas estava sentado agora, tranquilo, ao canto, a mastigar, compenetrado, o cavalo de madeira que Jamie esculpira para ele como presente de Natal. Católicos, como muitos eram, e nominalmente cristãos, como todos eram, os escoceses das Terras Altas consideravam o Natal primordialmente como uma cerimónia religiosa, em vez de uma grande ocasião festiva. Não havendo um padre ou pastor, o dia era passado como um domingo, embora com uma refeição particularmente generosa e especial para comemorar a ocasião e com uma troca de pequenos presentes. O presente que Jamie me dera fora a concha de madeira que eu estava a usar agora, com um cabo entalhado com a imagem de uma folha de hortelã. Eu dera-lhe uma camisa nova, com um babado na gola para ocasiões formais, uma vez que a antiga já estava bastante gasta nas costuras. Com uma certa dose de previsão, a senhora Bug, Brianna, Marsali, Lizzie e eu tínhamos feito uma enorme quantidade de caramelos que distribuímos como uma guloseima de Natal a todas as crianças ao alcance dos nossos ouvidos. O que quer que os caramelos lhes pudessem fazer aos dentes tinha o benefício adicional de lhes calar as bocas e as manter ocupadas durante longos períodos. Em consequência, os adultos desfrutaram de um tranquilo Natal. Até mesmo Germain fora reduzido a uma espécie de gargarejo melódico. Mas o Rogmanay já era outro caso. Só Deus sabe de que febris raízes pagãs a comemoração do Ano Novo Escocês tinha origem. Mas havia um motivo pelo qual eu queria ter um bom lote de remédios preparados com antecedência. A mesma razão pela qual Jamie estava agora na fonte do whisky, decidindo que barris estavam suficientemente envelhecidos para não envenenar ninguém. Resolvida a questão da gordura de ganso, restara uma boa quantidade de caldo escuro no fundo da panela, com pedacinhos de pele e de carne a boiar. Vi a senhora Bug a olhar para ele com atenção. Visões de molhos a dançarem-lhe na mente. Metade, disse eu severamente, pegando numa garrafa. Ela não discutiu. Apenas encolheu os ombros roliços e sentou-se novamente no seu banco, resignada. Mas o que é que vai fazer com isso? Perguntou ela, curiosa, observando, enquanto eu colocava um quadrado de musselina sobre o gargalo da garrafa para coar o caldo. A gordura, sim, é uma maravilha para as pomadas. E o caldo é bom para um corpo com sesões ou cólicas, sem dúvida. Mas olhe que não dá para guardar. Uma sobrancelha cética levantou-se para mim, advertindo-me, caso eu realmente não soubesse. Deixe-o durante mais de um ou dois dias e ficará azul de bolor. Bem, assim o espero, disse-lhe, despejando o caldo na musselina. Acabei de separar um bocado de pão para ficar bolorento e quero ver se ele cresce também no caldo. Consegui adivinhar um manancial de perguntas e respostas a flutuar-lhe pela mente, todas baseadas no seu crescente temor de que esta minha mania por comida estragada estivesse a aumentar. E assim sendo, iria engolir toda a produção da cozinha. Os seus olhos dardejaram na direção do armário, onde as empadas estavam guardadas. Depois, para mim, escuros de suspeita. Virei a cabeça para esconder um sorriso e encontrei Adso, o gato, equilibrado nas patas traseiras em cima do banco comprido, as patas dianteiras ancoradas no tampo da mesa, os grandes olhos verdes a observar os movimentos da concha com irresistível fascínio. Ah, também queres um bocadinho? Peguei num pires da prateleira e enchi-o com o caldo escuro, com pedacinhos de carne de ganso e glóbulos de gordura a flutuar. Isto é da minha metade, assegurei à senhora Bug. Mas ela abanou a cabeça vigorosamente. Nem um pouquinho da sua parte, senhora Fraser, disse ela. Este lindo menino apanhou 6 ratos aqui dentro nos últimos 2 dias. E ela sorriu amorosamente para Adson, que tinha descido e lambia o caldo tão velozmente quanto a sua pequena língua cor-de-rosa lhe permitia. O seu gato é bem-vindo a qualquer coisa que ele queira do meu fogão. Aí apanhou? Olha que bom! Então ele pode vir e caçar os que existem no meu consultório. Nós estávamos presentemente a hospedar uma praga de ratos que se tinha instalado dentro de casa por causa do inverno. Eles corriam pelos rodapés como sombras após o cair da noite e mesmo em plena luz do dia atravessavam a correr os soalhos e saltavam de armários de louça abertos, causando pequenos surtos histéricos e louças partidas. Bem, não se podem culpar os ratos, observou a senhora Bug, lançando um rápido olhar para mim. Afinal, eles vão onde há comida. A pocinha de caldo já fora praticamente coada pela musselina, deixando para trás uma espessa camada de partículas flutuantes. Raspei essas sobras e coloquei-as no pires de Adson. Em seguida, enchi nova concha de caldo. É verdade, disse eu serenamente. Peço desculpa por isso, mas o bolor é importante. É remédio. E eu? Ah, sim, claro que é, assegurou-me ela apressadamente. Eu sei isso. Não havia nenhum tom de sarcasmo na sua voz, o que me surpreendeu. Ela hesitou. Depois enfiou a mão na fenda da sua saia e dentro da espaçosa bolsa de pano que usava por baixo. Havia um homem que vivia em Austerlonie, onde o Artes e eu tínhamos a nossa casa lá na vila. Era um homem velho, o Johnny Howlett, e as pessoas ficavam nervosas perto dele, mas procuravam-no. Alguns iam durante o dia para obter preparados de plantas e outros iam à noite para comprar amuletos. Conhece o homem? Ela lançou-me outro olhar e eu anuí com a cabeça com alguma dúvida. Eu conhecia o tipo de pessoa de quem ela falava. Alguns encantadores escoceses lidavam não só com remédios, os preparados que ela mencionara, mas também lidavam com um pouco de magia, vendendo poções de amor, de fertilidade e feitiços do mal. Algo frio desceu-me pelas costas e desapareceu, deixando no seu rasto uma leve sensação de inquietação, como o trilho mucoso de uma lesma. Engoli em seco, revendo mentalmente o pequeno molho de plantas espinhosas, tão cuidadosamente atadas com fios pretos e vermelhos, colocados sob a minha almofada, por uma miúda enciumada, chamada Leary, que comprara a uma bruxa, chamada Gillis Duncan, uma bruxa como eu. Era a este assunto que a senhora Bug estava a querer chegar? Eu não estava muito certa acerca do significado que ela dava encantador, apesar de pensar que significaria bruxo ou algo parecido. Ela observava-me atentamente, a sua animação habitual bastante atenuada. Ele era um sujeitinho imundo, esse Johnny Howlett. Não tinha mulher para tratar dele. E a sua cabana fedia. Ele também. E ela estremeceu repentinamente, apesar de ter a lareira por trás de si. Às vezes viam-no na floresta ou na charneca, a escarafunchar o solo. Ele encontrava criaturas que tinham morrido, talvez, e trazia as peles, os pés, os ossos e os dentes para fazer amuletos. Usava um deplorável macacão velho, como um agricultor. E às vezes era visto a descer o caminho com algo enfiado dentro do macacão e manchas de sangue e outras coisas filtrando-se pelo tecido. Parece muito desagradável, disse eu, com os olhos fixos na garrafa, enquanto raspava o pano outra vez e despejava mais caldo na musselina. Mas as pessoas, mesmo assim, procuravam-no. Não havia mais ninguém, disse ela simplesmente. E eu ergui os olhos. Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus, sem pestanejar. E a sua mão moveu-se devagar, manuseando alguma coisa dentro do bolso. No início eu não sabia, disse ela, mas Johnny guardava imagens de cemitério e pó, de ossos e sangue de galinha e todo tipo de coisas assim. Mas a senhora? Ela anuiu com a cabeça pensativamente para mim, o lenço da cabeça imaculadamente branco na claridade do fogo. A senhora é do tipo limpo. Obrigada, disse eu, achando-lhe graça e sentindo-me sensibilizada. Este era um grande elogio vindo da senhora Bug. Com exceção do pão bolorento, acrescentou ela com um ar afetado. E a bolsinha pagã, que a senhora guarda no seu armário. Mas é verdade, não é? A senhora é uma encantadora, como Johnny era. Hesitei sem saber o que dizer. A lembrança de Cranesmoor estava vívida na minha mente. Como não estava há muitos anos, a última coisa que eu queria era que a senhora Bug fosse espalhar o boato de que eu era uma bruxa. Alguns já me chamavam curandeira. Eu não estava preocupada com uma acusação legal de ser uma bruxa. Não aqui, não agora. Mas ter uma reputação por curar era uma coisa. E ser procurada pelas pessoas em busca de ajuda com outras coisas com as quais as bruxas lidavam? Não exatamente, disse eu com cautela. Sei um pouco de plantas e de cirurgia, mas realmente não entendo nada de amuletos ou feitiços. Ela fez um meneio de cabeça satisfeita, como se eu tivesse confirmado as suas suspeitas, em vez de as negar. Antes que eu pudesse responder, ouviu-se um som do chão como água a cair numa panela grande, seguido de um grito esganiçado. Jamie, cansado do seu brinquedo, deixara-o de lado e gatinhara até ao pires de Adso para investigar. O gato, não querendo partilhar, bufou ao bebê com os dentes arreganhados, assustando-o. O berro estridente de Jamie, por sua vez, assustou Adso, que correu para debaixo da poltrona de madeira. Nas sombras viam-se apenas a ponta de um pequeno focinho cor-de-rosa e os bigodes agitados. Peguei em Jamie ao colo e acalmei as suas lágrimas, enquanto a senhora Bug assumia a coação do caldo. Ela inspecionou os restos de ganso na travessa e pegou no osso de uma perna, com a cartilagem branca, lisa e brilhante na ponta. Toma lá, meu pequeno. Acenou com o osso sedutoramente sob o nariz de Jamie. Ele parou de chorar momentaneamente, agarrou no osso e colocou-o na boca. A senhora Bug selecionou o osso mais pequeno de uma asa, com lascas de carne ainda agarradas, e colocou-o no pires. Esse é para ti, meu bichano, disse ela para a escuridão debaixo da poltrona. Mas não enches demais a barriga. Mantém-te com fome para apanhares os ratinhos. Está bem? Virou-se novamente para a mesa e começou a passar os ossos para uma panela rasa. Vou assar estes. Vão servir para fazer sopa, disse ela com os olhos nos tachos. Então, sem mudar o tom de voz ou erguer os olhos, ela disse: Eu fui procurá-lo uma vez, ao Johnny Howlett. Ai, sim? Sentei-me com Jamie ao colo. Estava doente? Eu queria um filho. Não sabia o que dizer. Permaneci imóvel, ouvindo o gotejar do caldo através da musselina, enquanto ela raspava as últimas cartilagens cuidadosamente para dentro da assadeira e a levava para o fogo do fogão. Eu tinha perdido 4 no decurso de 1 ano, disse ela de costas para mim. Não diria, olhando para mim agora, mas eu era pele e osso, da cor do soro do leite, e as minhas mamas completamente murchas. Colocou a panela com firmeza sobre o carvão e tapou-a. Assim, peguei em todo o dinheiro que tínhamos e fui ver o Johnny Howlett. Ele guardou o dinheiro e colocou água numa panela. Disse-me para me sentar de um lado da panela e ele sentou-se do outro. E ficámos ali durante um longo tempo, ele a olhar para a água e eu a olhar para ele. Por fim, ele abanou-se um bocadinho, levantou-se e afastou-se para as traseiras da sua cabana. Estava escuro e eu não consegui ver o que ele fez. Mas mexeu nas suas coisas lá atrás, a murmurar baixinho, e depois voltou e entregou-me um amuleto. A senhora Bug endireitou-se e virou-se. Aproximou-se de mim e colocou a mão na cabecinha sedosa de Jamie, muito delicadamente. Disse-me que aquele amuleto iria fechar a boca do meu útero e manter o bebê seguro lá dentro, até à hora de nascer. Mas ele tinha visto algo na água que precisava de me contar. Se eu desse à luz um bebê vivo, o meu marido morreria. Assim ele me disse. Então ele dar-me-ia o amuleto e a reza que o acompanhava. Mas a escolha seria minha. E quem poderia ser mais justo? O seu dedo curto e grosso, maltratado pelo trabalho, traçou a curva do rosto de Jamie. Concentrado no seu novo brinquedo, ele não prestou nenhuma atenção. Andei com aquele amuleto no bolso durante 1 mês. Depois guardei-o. Estendi o braço e coloquei a minha mão sobre a dela, apertando-a. Não havia nenhum barulho, a não ser os sons do bebê e os estalos e silvos dos ossos nas brasas. Ela permaneceu imóvel durante 1 momento. Em seguida desviou a mão e enfiou-a no bolso. Retirou de lá um pequeno objeto e colocou-o sobre a mesa perto de mim. Não tive coragem de deitar fora, disse ela, fitando o objeto sem emoção. Afinal, custou-me 3 moedas de prata. E é bastante pequeno, fácil de trazer quando deixamos a Escócia. Era uma pedra rosa clara, com veios cinzentos, desgastada pelo tempo. Fora toscamente esculpida, na forma de uma mulher grávida. Pouco mais do que uma imensa barriga, com seios inchados e nádegas, por cima de um par de pernas curtas e grossas, que se afunilavam e acabavam em nada. Eu já vira figuras como esta, antes, em museus. Teria sido feita pelo próprio Johnny Howlett? Ou talvez ele a tenha encontrado nas suas escavações pela floresta e pela charneca um remanescente de tempos muito mais antigos? Toquei-lhe delicadamente, pensando que, fosse ele quem fosse, ou o que quer que tenha visto na panela de água, Johnny Howlett, sem dúvida, fora suficientemente astuto para ter visto o amor entre Artes e Mordina Bug. Seria mais fácil para uma mulher, então, abrir mão da esperança de um filho, acreditando que seria um nobre sacrifício para o bem de um amado marido, do que sofrer a amargura e a culpa do constante fracasso. Ele pode ter sido um bruxo do mal, Johnny Howlett, mas certamente sabia encantar. Portanto, disse a senhora Bug, muito expedita, pode ser que a senhora encontre alguma mulher para a qual isso tenha utilidade. Seria uma pena desperdiçá-lo, não acha?